Chegando lá. Ouça o texto. Cristina fala do chefe e do trabalho no escritório. Meu chefe é brasileiro, muito jovem e solteiro. Ele viaja muito. Amanhã ele vai para Porto Alegre. Mas ele tem muitos clientes europeus e americanos. Na semana que vem, ele vai para Dinamarca. E no mês que vem, para Boston. Responda. 1. Como é o chefe de Cristina? Ele é muito jovem e solteiro. 2. Ele só tem clientes brasileiros? Não, ele tem também muitos clientes europeus e americanos. 3. Para onde ele vai viajar amanhã? Amanhã ele vai viajar para Porto Alegre. 4. Para onde ele vai na semana que vem? Na semana que vem ele vai para a Dinamarca. 5. Para onde ele vai no mês que vem? No mês que vem ele vai para Boston.